É, foda-se outro blog. Vamos fazer um BD recomenda, então, coisa mais genérica e fácil de fazer. Eu acho que sim. É Dá pra um. gente fazer duas rodadas, Duas ou três assim, rodadas, cada um é. fala o que tá lendo, ou algum filme legal, alguma série, e fica por isso mesmo. Pelo menos pra semana que vem a gente já tem um cast gravado. Não, não é hora de trabalhar, é hora de gravar. Então vamos lá. Em 3, 2, 1. Salve, galera! Nós estamos aqui de novo fazendo um podcast do Baile dos Enxutos. E eu sou o Soeg de novo apresentando, porque o Léo perdeu a luz do Dadá, ficou no escuro, tá caindo nas trevas. E sobrou pra mim de novo apresentar. Eu tô aqui hoje com o Grúcio, o Eunuco, o Nicola e o King, quase morrendo, quase com 0,001% de bateria. E a gente tinha um programa muito especial, com a pauta prontinha pra apresentar pra vocês, mas deu merda e a gente vai fazer a coisa mais genérica que a gente consegue fazer, que é o BDR Recomenda. A gente, sempre que a gente não tem assunto, a gente vai entupir vocês com o BDR Recomenda. Então a gente vai falar o que a gente tá lendo, que filme que a gente assistiu, que livro, que eu vou falar de livro, que eu acho que ninguém mais lê livro, e que série que vale a pena vocês seguirem, porque nossas opiniões são fodas e vocês têm que seguir aquilo que a gente fala. Então aguenta aí e vamos começar. Pessoal, primeira rodada, vamos de quadrinhos, e quem quer puxar a primeira? Ah, então deixa que eu vou. Vou falar de coisas deprimentes. Vou falar sobre Alex Ross. Vai falar da DC? Não, vou falar do Alan Moore fazendo Lovecraft. É como se o Alan Moore já não precisasse de inspiração suficiente pra ser doido. Não, vou falar dos três. Porque, na verdade, ele não fez só o Neonomicon. Ele fez três séries. Ele fez o Pátio. Depois ele fez o Neonomicon. E agora ele tá fazendo uma nova série chamada Providence. Tipo, pra vocês que ainda não conhecem, Lovecraft, essas merdas, é um dos maiores escritores de terror. Que de certa forma, redefiniu o gênero. Qualquer filme de terror e horror que você pegar por aí, vai ter um dedinho do Lovecraft, e ele tem uma série de livros que tem uma pegada muito psicológica, um terror muito primordial, pra você ter medo de coisas que você não sabe entender bem, tipo as falas do Magin. E tem o The Courtyard, o Pátio, que fala sobre uma escola, um policial londrino que vai investigar uma série de crimes numa escola, e chega lá, tem elementos sobrenaturais. Tem o Neonomicon, que é uma agente do FBI, que vai para uma cidadezinha no Maine, e ela se dá de cara com um culto, e nesse culto ele encontra um dos Deep Ones, que são as criaturas mais famosas da mitologia do Lovecraft, que é um bicho metade homem, metade peixe, e a única coisa que eu posso dizer é que o peixe come a mulher. Cara, Neonomicon é muito ruim, cara, puta que pariu. Ah, mas eu gostei do final, foi uma sacada interessante, o final ser o início. E agora tem um novo chamado Providence, que é sobre um pesquisador que em 1920 está na costa leste americana e ele tem que lidar com a questão da intolerância racial e sexual que acontece naquela época. Ele é um escritor, é um historiador, e ele está fazendo uma série de pesquisas sobre os mitos do próprio Lovecraft. Ele está tentando escrever como se aquelas coisas que o Lovecraft colocou nos livros dele fossem reais. E ele começa a lidar com um monte de situações paranormais que ele não consegue entender. É uma minissérie em 12 capítulos, saiu recentemente o primeiro. E é o dedo do Alan Moore, mas não é o Alan Moore de Várzea, é o Alan Moore atual, seguidor do Deus Cobra. Então, pelo menos para quem gosta dessas coisas de horror e suspense, são boas pedidas em quadrinhos. Ah, cara, eu vou falar pra você que o Alan Moore atual não me apetece nem um pouco, assim, essa vibe dele de coisas, de seguir o Deus Cobra e essa Pra mim é um patacoda sem tamanho, mas enfim. É, eu preferia muito bem comprar os livros do Lovecraft e ler e perder meu tempo, entre aspas, do que lendo essas coisas do Alan Moore, cara. Eu achei Neonomicon uma besteira sem tamanho, sabe? Um pornô disfarçado de. Pornô bizarro disfarçado de história de quadrinho terror baseado na obra de Lovecraft. Oba, cara! Cara, mas Lovecraft tirando o pornô bizarro, é isso. Tipo, eu acho que a vibe atual do Alan Moore combina com o estilo do Lovecraft. Mas é claro que, como ele é um velho barbudo tarado, ele tá colocando as manias dele no próprio roteiro. E a arte do Jace Burroughs combina perfeitamente, porque o Jace Burroughs, depois de Crossed, porra, o cara virou mestre em desenhar coisas esquisitas e situações bizarras. É, mas eu acho o Lovecraft, eu acho a pegada do terror dele, esse lance psicológico, tem até, inclusive, o conto do Cthulhu. O pessoal não sabe se realmente o ser existe ou se é uma histeria coletiva. Eu acho esse lance do terror psicológico, assim, dessas paradas de o terror na verdade tá dentro da tua cabeça, eu acho muito mais foda do que essas coisas que o Alan Moore vem fazendo, sabe? O homem peixe que sai, tem um pinto e vai estuprar a menina e ele é insaciável. Cara, muito ruim, cara. Eu não gostei. Nossa, não gostei mesmo. Mas não é um BDE, não gostei. Um BDE recomenda, essa é a minha recomendação. É. Então tá, o próximo vai. King, começa a falar antes que você comece a dormir e roncar na gravação. Não, ainda não tô nesse ponto, não. Bom, quadrinho, cara, vou falar do que. É. Bom, e se eu falar do Reino da Manhã é sacanagem, então não vou falar do Reino da Manhã, não. É. Bom. Acho que saiu recentemente, aí o pessoal até acompanhou as resenhas. Na época que eu fazia resenha, que eu fazia post, né, que eu não faço mais. É, o Thor, né, God of Thunder, o Deus do Trovão, que está saindo no Brasil também, do Jason Aaron e do Rivet. Cara, assim, das coisas recentes que saíram, eu realmente curti muito, né, a sacada que ele teve de colocar, né? É, principalmente aquela a parte lá quando ele está enfrentando lá o Gore, né, o Deus Carniceiro, e as duas grandes séries, né, que culminou lá com a God Bomb, que eu nem sei como é que eles traduziram aqui, se foi a Bomba de Deus ou algo assim do tipo. Foi muito bom. É, e deu um gás, assim, que eu diria que desde a época do Simonson, e aí. É, nem sendo assim, poderia até dizer que foi equivalente, né? Poderia se equiparar àquela fase do Simmons. Alguns criticaram algumas coisas, outros criticaram outras, porque realmente a história de ser uma opção, né? Gosto de cada um. Mas, enfim, independente de você estar comparando com o Simmons, ou ser melhor ou pior do que ele, que aí realmente é de cada um, das passagens das revistas atuais, principalmente da Marvel. Foi uma que eu mais curti. Bom, enfim, para quem não leu ou não acompanhou, né, as resenhas ou não está acompanhando, né, ele traça ali um paralelo entre três momentos do Thor. Né, o Thor atual, que seria o Vingador, o Thor de Várzea, que não tinha ainda o Miau Miau, né, só a porcaria daquele machado que tem um nome complicado também, é Jorge Boy. É, machado que mata tudo, mata tudo, no futuro desolado em Asgard, praticamente ele sozinho. E essas três realidades, né, acabam, né, se juntando no futuro, né, contra esse deus carniceiro que está afim aí de destruir tudo, toda a existência, todos os deuses, porque ele ficou traumatizado. Tudo. E aí foi que você, hein? Fala que o Thor parece o Odin. Mas o Odin versão Liefeld, né? Porque é o Odin massa velho, com o braço bicônico, com capa dura, só falta só pochete. King? Sim? Você já viu, você viu por acaso o King Fury? Sim. Ali está o Thor que vale. Ah. Não, mas o Thor do quadrinho que vale não é aquele, né? Aquele ali é live action. No quadrinho ainda eu particularmente gostei muito. E fora a arte, né, cara? A arte do croata, do Vivid, é muito boa, cara. É assim, você que tá acompanhando aí, não a Truth Wars, mas a Secret Wars, você vê o trabalho do cara, e uma palhinha, assim, no, até talvez por experiência dele, até as páginas onde tem os Thors, né, aquela, pô, é muito detalhista, né, ele consegue fazer lá os trocentos Thors, cada um com sua característica, é muito, muito detalhista, muito bom mesmo. Então é uma série que teve alguns momentos de baixa, mas se você for lendo, acompanhando ela, você vê que na média foi uma média muito boa, né? Talvez a motivação lá que o nosso amigo aí, Sorg, não gostou muito, a motivação do Gore, né? O Deus Carniceiro, não tenha sido a das melhores, mas foi uma passagem muito marcante, recente, e que vale a pena você acompanhar desde o início até o finalzinho, né? Que aí depois teve essa história aí do pecado original, que ele perdeu o miau miau e tal, mas antes, até chegando antes disso, a série é muito boa, vale a pena. Quando aí, depois, quando ela cai lá pra parte lá do Malekith, aquela da viagem do gênio, pareceu um pouco forçado na mão do Aaron por causa do filme, acho que não foi tão legal, mas essa, a primeira parte do Deus do Trovão, onde ele enfrenta o Deus Carniceira, é boa, é tão boa que eu importei as revistas, né, encadernadas americanas mesmo, na versão mais simplificada de capa dura, e guardei. Estão cá comigo, são muito boas, vale a pena. Bom, eu ando lendo muita coisa, ando resenhando muita revista, mas eu parei pra reler de novo, que me deu muita vontade, muito tesão de reler, foi a queda de Murdock, a saga, o arco inteiro, pelo Frank Miller e pelo David Mazzucchelli. Gente, até hoje você relendo, você vê como é que a série é densa e tensa. E ali é muito bem trabalhado os dramas pessoais dos personagens. Você tem o drama do Demolidor, você tem a Kyle Page, você tem um lado do Rei do Crime, do Wilson Fisk, você tem um lado do Neo, do assistente dele, Fog Nelson. Isso, Fog Nelson também que também está vivendo drama. Tem um lado também do Urich, também, do jornalista, sabe? É uma série composta por dramas. São densos, você vê o Demolidor jogado no lixo, mendigando. Cara, eu ri pra caramba, uma cena dele sendo esfaqueado pelo tucão vestido de Papai Noel, cara. Aquilo foi bizarro. Bizarro, entendeu? Tem um arco também chamado Palha também, que os poderes estão um pouco descontrolados. Entendeu? É muita cena. Sabe, é uma história pesada. Engraçado que assim, eu tô um tempo sem reler, e você começa a ler, e a gente começa a se conectar, e a gente vê que, assim, naquela época, naqueles anos, como é que se conseguiu fazer histórias tão boas? Hoje você tem um recurso de colorização digital, de recursos assim, até para você fazer o trabalho até um pouco melhor. E mesmo assim, não são trabalhos tão feitos para durar que nem esses arcos que a gente lê, né? A queda de Murdock, por exemplo, é um deles, um dos muitos exemplos dos anos 90. E assim, são para ficar. Entendeu? Então, eles definiram, era o Demolidor do Frank Miller, era o Super-Homem de outros personagens, era os Titãs de um escritor. Então, o que eu estou lendo agora, relendo, né, é realmente a saga da queda de Murdock. É muito densa. Quem puder, importe, compre, procure um jeito de ler e veja como eram bem feitas essas histórias. Eu reli as. Depois que eu terminei de assistir a série Demolidor, eu fiquei acho que uns 4 dias só lendo, mais de 20 anos depois. Acho que, se eu não me engano, ela é de 87, eu acho. Alguma coisa assim. Isso, 87. E, e mais de 20 anos depois, ela continua excelente, cara. Narrativa impecável, os desenhos do Mazzucchelli são fantásticos, assim. Ah, é o que você falou, cara. Você lê tanta coisa hoje que você esquece meia hora depois que você acabou de ler, e a gente ainda relembra de história de 20 anos atrás, sabe? É foda, cara. Uma parte que cai de paraquedas, que eu acho que foi aleatória, mas que ficou muito boa, foi quando o Bazooka aparece numa história, por Deus e pela pátria, cara. O Fisk, né, motivando ele, falando dos nossos soldados que foram pra lá e manipulando ele pra poder pegar o... Cara, ali foi muito foda também, cara. Tudo ali foi muito bem trabalhado. Todas as histórias, todos os personagens, nada é deixado pra trás. Todos eles são bem trabalhados. Hoje em dia você não vê isso. Tem cenas muito pesadas, né? Cara, esse drogando, se prostituindo. Uma cena bonita que ela, o Demolidor abraçando ela na rua, ela dormindo com o uniforme do Demolidor. Entendeu? Você vê o drama também do Ush também sendo chantageado, que descobriu que ele estava tendo caso com a mulher. E você vê realmente o Demolidor ressurgindo, né? O demônio de guarda. Aparece vários personagens, aparece o Homem de Ferro, aparece ali alguns personagens. O Capitão América tenta impedir ele. E é uma série que, tipo assim, é, como você falou, ela é atual. Você pode ver, passou 20 anos, 22 anos, é uma série que se fecha, se não deixa margem pra nada. Eu recomendo. É, boa mesmo. Nicola? Bom, eu ia recomendar pro pessoal ler One Piece, mas vocês vão ficar de mimimi, blá blá blá blá blá blá. Então, aproveitando essa do Groot, da queda de Murdoch, uma outra história que eu gosto muito, é um pouco mais recente, deve ter uns 10 anos mais ou menos, é a Bem-vindo de Volta, Frank, que é contando a volta do Frank Castle. Saiu até encadernado aqui no Brasil pela Panini. É que é o depois da fase do Anjo? Depois da fase do Anjo. Isso, quando ele disse que foi só um sonho, a fase do Anjo. Essa fase do Bem-vindo de Volta, Frank, misturado com aquela que eles recontam a origem do Justiceiro junto com a origem do Rei do Crime. Que a Electra é a guarda-costas do Rei do Crime? Isso. E que tem um caso. Mas essa que reconta a história do Wilson Fisk é já escrito pelo Jason Aaron. Também é desenho do Steve Dillon, mas o argumento é do Jason Aaron. Ah, tá. É só o desenho que é do safado do Steve Dillon, né? Isso. Mas não é do Ennis, não. O Ennis, ele ficou... Ele assumiu... Rapidinho. Ele assumiu o título do Frank Castle, que tava uma merda, assim. Não sei se já era o Axel Alonso, mas ele entregou de mão beijada pro Ennis e falou, cara, faz o que você quiser. Tipo, salva isso, porque tá foda, sabe? Transformar o Justiceiro num anjo. E aí ele foi tão bem no selo Marvel Knight que depois eles liberaram o selo Max pro Gatienes. Aí o Gatienes extrapolou, cara. Aí pirou na batatinha, que é muito foda também. Que a Panini podia relançar o Justiceiro Max do Gatienes, que é sensacional. É aquela violência gratuita do Garfiennes, coisa e tal, escrachada, mas é um negócio sensacional ele matando os outros. Né? Tem uma hora que ele invade um jantar que tá com a família dos mafiosos, coisa e tal, que ele dá um tiro no olho do cara. Aquilo é genial, a porra dessa fase. E essa fase que vem depois do Arrow também é muito boa, porque ele contando a história, coisa e tal, tem o primeiro confronto dele com o Bullseye, que o Bullseye é maluco. Ele pega, não, porque se eu vou matar o Justiceiro, eu tenho que entender como ele pensa. Aí ele pega, sequestra uma família, fica vivendo com a família sequestrada dentro da casa, contrata uns caras pra matarem a família quando ele for fazer um piquenique com eles no parque. É genial. É o Gartienes sendo Gartienes com os personagens da Marvel. É aquela deconstrução básica de super-heróis que ele adora fazer. É foda quando ele joga a Mama Gnut pro Urso Polar, cara, é do Gartienes aquele Justiceiro versus Wolverine? Que eles enfrentam a gangue de anões? Caraca, que o lance dos anões é fazer com que todo mundo seja anão, que eles pegam os caras que eles querem matar e primeiro serram A perna. É isso mesmo. Eu, o Justiceiro dá um tiro, ele dá um tiro de 12 na cara do Wolverine e depois dá um tiro no saco dele. E depois, cara, coloca uma prensa em cima, que ele dá o tiro de 12 na cara, faz um rolo compressor. Depois ele para e faz um discurso, não, porque você é um aliado valoroso e eu gostaria de uma outra ocasião nós podermos nos unir. Tchau. E deixa o Wolverine lá embaixo da prensa, só com as garras lá de fora. É foda, cara. E depois, quando ele joga o Wolverine com granada no meio dos anões? Nossa! Os anões ficam tudo tentando cortar a perna do Wolverine. Não tô entendendo, já é a terceira serra elétrica que a gente quebra. É uma pena que o Garth Ennis, assim como o Alan Moore e assim como o Frank Miller, hoje só escreve coisa de ano a ruim, cara. Que as últimas coisas que eu li do Garth Ennis era... The Boys era maneiro, cara. Esquecível. Ah, eu li Calibão, achei horrível. Não, eu li Boys, aquele cara, não. Do cachorrinho também, eu achei muito ruim. Enfim. Eu não tô lendo muito quadrinho atual, fora as porcarias da DC pra resenhar pro BDE. Fala do Superman do China aí agora, velho. Recomenda. Tá foda, cara. Não dá pra recomendar aquilo. E eu tava muito ansioso. Não vale nenhuma caganeira. Cala a boca, agora eu vou falar. Eu tava muito ansioso pra ler as coisas depois de Convergência e tal. Eu queria ver que rumo que a DC ia tomar. E, cara, tá foda, assim. Tá difícil. Eu ia recomendar pra vocês lerem alguma coisa, mas não dá. Mas uma coisa que se salvou, que eu gostei bastante, foi a Hellblazer. John Constantine e The Hellblazer. Eles aumentaram a faixa etária da revista. Já era pra 12 anos e agora foi pra 15. Que pra gente aqui no Brasil não parece ser muita coisa, mas lá nos Estados Unidos já faz uma diferença. E cara, eu li o Constantin dos 952, eu achei uma bosta, e eu tava muito triste com o fim da revista Hellblazer. E essa série ficou bem legal, assim, eu gostei, eu não me esquentei com o fato deles focarem tanto no homossexualismo, que isso não vire a muleta das histórias. Mas o primeiro número da revista é bem legal, tem a mesma pegada das antigas, tem uns desenhos meio bizarros, assim, as pessoas meio, tudo meio comprido, meio estranho, mas casou muito bem com o roteiro. E, cara, eu recomendo que vocês leiam, que volte a ter aquela pegada boa da revista Hellblazer, cara, pelo menos esse primeiro número me agradou. E até o que eu li da DC até agora, que tá valendo, foi isso, porque o Superman do China começou muito ruim, cara. Ai, que decepção. Caraca. Você leu o King? Eu passei pra você, cara. Você leu? E aí, o que você achou? Pô, cara. Pra começar, que o Romitinha realmente é o novo Lifeblood, cara. O Romitinha tá foda. Cara, tá muito ruim. Eu gostei da conversa. Que isso, vai embora, rapaz. Vai embora do América. Ele tava mal lá na parte do Capitão América. Eu já achava que tava ruim. Mas, cara, depois que ele foi pro Super-Homem, meu Deus do céu, o Super-Homem, em alguns quadros, quase todo, ele é corcunda, cara. É horrível aquilo ali. E a Lois Lane parece um homem. Não, fora ele é deformado, cara, os caras. Sei lá, eu não sei o que que eu vi. Eu gostava pra caramba do Romitinha no Homem-Aranha, cara. Não sei se é porque eu era jovem. Eu vou começar a rever o trabalho dele, não, antigo. Não é, se não era algum era problema jovem, meu ou dele. Não, King, é porque o Romitinha era bom. Ele era muito bom. Eu acho que eu comentei com alguém em algum post hoje do BDE através dos comentários. A fase dele do Wolverine, quando ele tava desenhando o Justiceiro, quando ele desenhou o Homem-Aranha, ele era realmente demolidor. Ele era muito bom, cara. Eu gostava muito dele, um Homem de Ferro. Só que agora eu gostava dele muito no Justiceiro, cara. Quando o Klaus Jensen deixava o desenho dele bem sujo, assim, casava muito bem com a história. Mas, cara, ele tá muito ruim. Tá, cara, muito eu gosto dele, ruim. Você disse bem, cara. No Cable, enfim, até no Cable. Ele era muito bom. Ele era muito bom. Ele era muito limpo, muito estilizado. Entendeu? Era mais limpo. Você gostava de... Cara, hoje tá. tá muito ruim, cara. Tá muito feio. No Capitão América, ele não sabe desenhar criança. Ele faz anão, cara. O filho do Capitão América é a coisa mais escrota que eu já vi. Não, é no iníciozinho do Capitão América. Anão, eu concordo. O Nicola, até... vai defender o Romitinho atual. Fala, ah, Nicola, vamos lá. Não é isso. A parte dele só saber ele desenhar anão, eu concordo que desde a época dos X-Men e do Homem-Aranha ele já não sabia desenhar criança. Beleza. As crianças parecem anões e tem a cabeça quadrada e chata. Tranquilo. Agora, porra, o homem. É porque é esquisito, é diferente o traço dele, tá? Diferente, não, coisa e tal. Não vou falar que tá lindo. O problema é que ele tá querendo. Peraí, deixa ele acabar. Vou continuar ele falando. Sim, é isso que eu ia falar. O que ele tentou fazer foi simplificar o traço dele, coisa e tal, e não ficou um negócio que seja esteticamente agradável. Mas é funcional, tá ali, cumpre o papel e é isso aí. Ah, não, cara, o Superman dele é corcunda, Nicola. Ele é corcunda, cara. Não dá. É o piso. Não dá, cara. Super Quasimo, não. Ele é formado, cara. Não dá, cara. A capa do Super-Homem, que é a capa, ele com a roupa rasgada e com o uniforme embaixo, uma perna é mais grossa que a outra, Nicola. Vergonha ali. Não dá. Tem uns erros de proporções. Tem umas coisas muito bizarras, cara. Não dá. Não é o traço simples. Não é traço simples funcional, não. E eu acho que ainda tem muita coisa do traço dele que quem ainda salvou é o Klaus Jensen, porque o Klaus Jensen já trabalha com ele faz muitos anos. Então eu acho que tem muita coisa ali que ele tá corrigindo. Não é simplificado, não, cara. O traço dele tá feio mesmo. Gente, parece que ele faz até de sacanagem, porque não é possível, gente. Nicola, faz o seguinte: vai pro rehab. Porque tá precisando. Muda de droga. Todo mundo tem uma perna mais grossa que a outra. Ah, vai se fuder, Nicola. Tá precisando de um rehab. Meu Deus. Já partiu pra ignorância. Chega. Ai, não, chega. Vou encerrar, padrinho. Galera, então chega de quadrinho, vamos para a segunda rodada agora. Vamos recomendar livro, que vai ser uma parte que todos os nossos leitores vão adiantar, porque nenhum leitor nosso lê livro. Só lê uma página sem quadrinho, acho que já fica dói a cabeça. Livro de colorir, eles leem. Só livro de colorir. Eu acho que eles estão gastando pra caramba com aqueles livrinhos idiota de rabiscar lá. Eunuco, vai! Eu tô lendo, ou relendo, aquela trilogia do Laurentino Gomes. Que são três livros que ele tem uma visão mais bem-humorada e até mesmo sarcástica da história do Brasil. 1822, que fala da chegada da família imperial. 1808, que fala das revoluções que estavam acontecendo para fazer a transição do Brasil aqui. 1808 primeiro, que fala como estava a Portugal lá na época das guerras napoleônicas. 1822, que é a chegada às pressas da família real portuguesa no Brasil, e o Brasil era um caos, assim, a cidade muito mais caótica do que se vê em livro de história. E 1889, que fala sobre o auge do Império de Dom Pedro II. E são livros interessantes, porque o Laurentino tem uma visão, tipo a gente, ele é sarcástico. Ele vai colocando as coisas da história do Brasil como se fossem realmente uma grande de uma piada. Como se você voltasse no tempo e, ao invés de você retratar aquilo de maneira histórica, você retratava como era. Tipo, Dom Pedro I ser um comedor, tipicamente um playboy. Ele seria como qualquer playboy de qualquer centro urbano. Meu pai é rico, vou pegar a mulher que eu quiser. Ele tinha amigo bêbado. Ele tinha coisa que ele entrava em prostíbulo e ficava fazendo aposta. Ele apostava o título dele. Tipo, ah, se eu não pegar aquela mulher ali, se eu não comer aquela neguinha, eu vou deixar de ser o príncipe herdeiro de Portugal. Assim, ele era muito escroto. É uma trilogia bem interessante pra ler. Pô, o Dom João VI era um inferno, porque ele era gordo, Ele é glutão, gordo, babaca e chato. Babaca, chato e não gostava de tomar banho. Não, ele detestava tomar banho. Tanto que ele foi receitado pra ele ter que tomar banhos medicinais na água do mar. E teve uma época que ele mandava os escravos irem até o mar e trazer água pra ele. Só que ele só de sacanagem mandava um outro cara fazer os escravos tropeçarem pra água cair. Tipo, não quero tomar banho mesmo. Essa parte do banho não sei, mas ele? Hã? Qual foi a definição que você deu pra ele? Era gordo? É o inferno. É, droga, era a piada que eu ia usar. É gordo, chato e babaca. Inferno. Ah, muito bom, é o inferno. Enfim, desconheço, nunca li. São e três provável que eu não leia Laura também. Tiro Gomes, em qualquer supermercadinho da vida, você encontra na seção de livros por R$20 cada um deles. É bem provável que eu não leia, que eu tô tomando uma raiva do Brasil quando eu escuto as pessoas falando que a maior descoberta do nosso país é mandioca. Eu fico tão puto com essas coisas. Porque você é uma pessoa que não entende a grande sapiência dos homens e das mulheres sapiens do nosso país. Toda vez que eu escuto essas coisas. Mulheres sapiens. Mulheres sapiens, cara. Você não é um homem sapien. Eu fico com vontade de pegar meus filhos e ir embora pra, até pra China, cara. Pra comer cachorro. Não, não posso. Na China você não pode. Isso. Não posso comer cachorro, é canibalismo. Não, isso é o contrário. Pode comer lá. Pastel de soca, né? Sim, fala de toco, vai. Pô, tá vendo? O cara tá vendo como é que é a situação? Eu não ia falar de toco, cara. Aí tu tá me estimulando. Agora só de raiva. Só de raiva eu vou falar. Eu não ia falar, pô. Bom, vamos lá. É óbvio que eu queria comentar alguma coisa sobre Tolkien, mas rapidamente. Silmarillion, cara. Eu sei que ninguém gosta do Senhor dos Anéis, que é um saco. O Hobbit é foda pra caralho. É bacana. Agora, pô, Silmarillion, cara, não é um livro tão grande. Talvez ele seja o melhor livro de Tolkien, porque não foi ele quem editou, foi o próprio filho, né? Que já tinha morrido. Então foi o filho que teve a ideia de juntar esses manuscritos dele e dar uma coesão. É que na verdade é isso, né? Ele é uma coletânea lógica de diversos contos que o próprio Tolkien havia escrito, né? Como se fosse a história da Terra-média. Então ele divide a Terra-média. Criação do mundo, né? É, a criação do mundo. Não tem como não fazer um paralelo, como se fosse uma história bíblica da Terra-média. Eu falo que é o livro de Gênesis da Terra-média. É, isso aí. E aí o bacana é que se você não gosta do Senhor dos Anéis, não se preocupe, que o Senhor dos Anéis é um parágrafo do livro todo. Ele fala só, acho que uma passagenzinha muito pequena. Oi? King, eu posso fazer o resumo que ele diz no livro? Fala. O Hobbit e seu vassalo destruíram o anel. Fim. Mais ou menos. O finalzinho da era. Mas, assim, em linhas gerais é isso. Ele conta a história, né, do lado Eru, o único, quando ele constrói a Terra-média, né, dos Valar. E aí tem não tem como traçar o paralelo, né? Tem o cara que é o Melkor, que é o deus malvado, ou seja, um traidor, cresce os olhos, ou grande. E a partir daí desenvolve toda uma narrativa que tem a vantagem de não ser totalmente aquele detalhamento sacal que o Tolkien faz em diversas cenas, é uma coisa mais corrida mesmo. E assim, você lê, eu já li, eu confesso, várias vezes, eu perdi a conta de quantas vezes eu li esse livro, e cada vez que você lê, você consegue achar um ponto ou outro que você não havia percebido. Porque apesar de ele não ser tão detalhista em descrever as cenas, como ele faz muitas vezes, e o que atrapalha muito o Senhor dos Anéis é isso, ali ele é uma passagem que você acha até rápido, né? Você vai lendo assim, tu fica, pô, cara, tá, aí acabou, de repente acaba, né, algumas passagens, mostrando mesmo que não foi uma obra totalmente acabada, né? Foi uma forma em que o filho dele conseguiu de reunir esses textos e fazer uma narrativa completa. Tanto é que depois, alguns anos depois, aí esse eu já não recomendo para todos, que era que os Contos Inacabados, onde ele pega a parte desses textos que sobraram, né, do Silmarillion, e que efetivamente, como o nome diz, são inacabados, mas detalham alguma parte de uma história ou outra. E aí é uma coisa mais para fã doentio igual a mim, que deu até aquelas, um livro que são as cartas de Tolkien, caraca, só eu mesmo fazer essas porcarias. Cara, fico imaginando o Tolkien da rua vestido de Nazgûl. O senhor gostaria de ouvir a palavra que nosso senhor salva em Silmarillion na mão. Não, mas o Silmarillion, cara, sem zoeira, é muito bacana, cara. Eu acho que vale a pena, independente do preconceito que muitos têm com Tolkien, que não é, realmente tem seus problemas, e aí é uma questão muito particular de cada um, de ser meio maluco de gostar, que é o meu caso, mas o Silmarillion, mesmo para quem não gosta de Senhor dos Anéis, eu acho que vale uma conferida, é muito bacana mesmo. Só uma coisa, o Contos Inacabados eu acho tão bom quanto o Silmarillion, o problema só é isso, né, que eles não têm fim. E tem uns contos que são do caralho. Que não foda. Acaba. Puta merda, não tem fim. Desgraçado, cara. Contos Inacabados. É. Não é propaganda enganosa. É muito bom, cara. Eu também li as cartas, viu? Eu li contos, li as cartas, li as histórias de fada. Eu sou fanboy desse desgraçado. Tá vendo? Tá vendo? A doença não é só a minha, não. Tô bombadinho, guerreiro de Deus. Tá, não, Tom Bombadil é o cara mais chato. Ah, toma. Só o Mou gosta daquele viado, cara. Cara, Tom Bombadil é uma barriga, cara, que tem naquela porcaria daquele livro. Não, ele não tem propósito nenhum. Depois eu tentei estudar, entender por que, que o Tolkien fez aquilo. Acho que nem ele sabe por que, que ele fez não aquilo. Não faz sentido nenhum, Tom Bombadil. Você pode parar, chega na parte do livro, começa Tom Bombadil. Pula o capítulo todo e não vai fazer diferença. Tom Bombadil e Frutador, puta que me pariu. Cara, o cara acorda de manhã cantando, cara. Vá pra puta que pariu. Não, é um saco. E só pra dizer que eu não recomendei, vou só uma rapidinha. Eu não recomendei. Como você me provocou, não ia falar do Tolkien, mas já que você provocou. não vou dizer muita coisa, não. É do Bernard Cornwell, As Crônicas de Arthur. É uma trilogia. Da Ordem dos Arqueiros. Eu também gosto. Mas As Crônicas do Arthur, pra quem gosta desse estilo mais medieval, onde o cara conta a história de Arthur, mas como se fosse na vida real, né? Assim, entre aspas. Na Idade Média, sem poderes. Pô, Merlin, caraca, o Merlin retratado ali é muito. É um amutreteiro. O Merlin é mago. O Merlin é mago. O Merlin é o mula. Essa trilha é muito boa. Eu tive a oportunidade de emprestado numa época. Eu consegui comprar numa promoção muito boa. Comprei as duas trilogias, mais aquele outro livro extra que também veio também, que eu não li ainda. Tá? Esse cara escreve muito bem. Ele pegou alguns fatos arqueológicos recentes e usou isso com base nesses livros, dos costumes da época, né? Acho que o grande sacada que ele tem é a descrição das cenas de batalha dele. Cara, ele escreve uma formação de peças de escudos, como os caras ficam ali. Ele consegue te passar, você consegue se transpor para aquela situação ali. Ele é muito detalhista nessas paradas, cara. Tudo que o Tolkien faz em descrição daquelas cenas chatas, daquela porcaria, floresta, não sei o quê, o cara descreve na cena de batalha, entendeu? Cada um tem essas coisas descritivas. Esse daí, batalha, exato. O Tolkien, floresta. E o Martin Pérez. Por aí. Mas só que aí esse é vibrante, entendeu? O cara pode descrever, a galera que gosta, né? Massa véia, porradeiro. Então ele imagina uma cena dessa descrita por alguém que gosta, que pesquisou. E, pô, show de bola. E essa trilogia realmente. As Crônicas do Arthur. Tem a do Arqueiro também. É muito foda também. Vale a pena. Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from an island? Bom, eu vou fugir um pouco do estilo de leitura que eu gosto, porque foi um escritor que me pegou assim. A mesma pessoa que me emprestou esse livro da época da saga de Arthur. Ela me emprestava vários livros. Ela comprava livros para ler nas férias e me dava para ler. Os que eu dizia que eram melhores, ela lia primeiro. Ela me emprestou um livro de um escritor chamado Mitch Albom. foi o primeiro livro que eu li dele. Posteriormente eu li mais 3 e consegui comprar todos os livros que tem aqui em casa. Se chama A Grande, a Última Grande Lição. Não sei se vocês conhecem. Não. Justamente. É, ele fala a história de um. É quase uma história autobiográfica. Esse cara, o Mitch Albom, ele era um cronista esportivo de muito sucesso. Ganhava dinheiro pra caramba, e ele se cansou e começou a escrever livros assim, no estilo, meio no estilo de autoajuda, E começou a fazer muito sucesso com isso e começou a vender muito bem. Esse livro é quase autobiográfico, ele conta a história de um professor dele, que ele soube que estava doente, uma doença que vai paralisando o corpo aos poucos. O nome da doença é esclerose lateral amiotrófica. Tá? Ela vai paralisando os corpos e a pessoa acaba morrendo. E o professor começa a querer fazer as coisas diferentes. Ele faz um velório em vida. Ele começa a, conforme ele vai aprendendo os movimentos, ele vai começando a aprender a valorizar o toque das pessoas, a sensação, sentir o calor do sol. Tudo isso o autor nos passa com muita propriedade. Ele vai passando. E por acaso o cara vê essa matéria e vai lá visitar o velho professor. Aí ele começa a lembrar, né, daqueles sonhos de infância, de ser aquilo. O professor era um professor muito querido. E como acontece com muitos professores e alunos, a gente se separa e de repente não tem mais notícia, né? Aí ele vai lá visitar o professor, ele consegue uma licença no trabalho dele, vai lá visitar o professor, e o professor começa a combina assim, de uma maneira informal, de toda terça-feira se reverem. E todas as terças-feiras esse professor ministra a última grande lição, que é o título do livro para ele, vai ensinando o aluno antigo a se conectar com a vida, com os sonhos dele da juventude, sabe? É um livro muito bom, leitura muito rápida, se não me engano, é editora Sextante. É um livro que, se você pegar firme, você lê em 1 dia, 2 dias. E é o tipo de livro que, tipo assim, pra quem conseguir entrar no universo do livro, na experiência do livro, você vai pegar. Sabe quando é que eu acho que você consegue perceber que o livro é bom? Não. Não quando você devora o livro. Quando você se pega segurando ele pra não terminar. Quando você vai percebendo que as páginas vão acabar, você vai lendo devagar, lê mais uma parte. Eu me peguei fazendo isso nesse livro. Então eu recomendo esse livro do Mitch Albom chamado A Última Grande Lição. Quem quiser ver os outros dele, tem As 5 Pessoas que Se Encontram no Céu e Por Mais Um Dia. Ótimos livros. Bom, quando livro bom é foda quando acaba, cara. Dá uma tristeza. Eu fico numa tristeza muito grande quando acaba um livro bom. Conversação quando eu tô no livro chato também, eu dou graças a Deus que também a merda acabou. É, você acaba pulando linha, simplificando, presta atenção. Eu não consigo, cara. Eu não consigo pular capítulo, pular página. Eu não consigo. Eu tenho que passar por tudo. Nicola, você tá lendo algum livro que não seja sobre cozinhar, metanfetamina, rolar maconha, essas coisas? Ah, isso é Breaking Bad, a história secreta. Fitoterapia. Bom, eu vou recomendar, fazendo o jabazinho da Aleph, mas não porque é o jabá da Aleph, sim, porque eu gosto do livro, já falava com o pessoal do BDE antes, sobre esse livro, que é a trilogia do Timothy Zahn, dos Herdeiros do Império. Algum de vocês já chegou a ler ou não? Eu já. Tá aqui, o volume 1 tá aqui do meu lado, cara, pra eu ler, mas tá foda de eu arrumar tempo. Pô, se você gosta do universo de Star Wars, leia, que é muito maneiro. É, ele conta a história depois do que seria do universo expandido, que infelizmente não vale mais, eu fico triste, muito triste toda vez que eu lembro disso. Mas, é, se eu não me engano, é até a primeira aparição da Mara Jade, que depois ficou famosa, coisa e tal, que vai virar no futuro a esposa do Luke. É a primeira aparição dela, tem um retconzinho meio safado, que ela tava naquela cena do... Quando o Jabba morre, ela tava lá no meio daquela cena, foi quando ela viu que ela foi mandada pelo Imperador pra matar o Luke ali. Ela é a mão direita do Imperador, né? Isso. Só que acaba não acontecendo, o livro nem se foca nesse romance da Mara Jade. O livro se foca em si num general que era do Império, que agora a história reverteu. Os rebeldes, não são mais rebeldes, eles são a nova república, e o pessoal que seria o Império que é caçado. Eles que tem que se esconder, coisa e tal, o pessoal que acredita no Império. Porque embora nos filmes o Império seja relatado como uma coisa ruim, não sei o que, tem gente que acreditava na convicção do Império, na ordem, você impor ordem na galáxia, é isso aí, governar não com a mão de ferro, mas com ordem, com lei. Eles acham que a rebelião não vai dar esse tipo de coisa para as pessoas. E o Império empregava muita gente. O Império, ele não era uma coisa ruim, tipo, não era preto no branco. Assim como a República também, a Nova República tem o lado corrupto dela. E o Timothy Zahn explora isso de uma maneira muito legal. E o personagem, o vilão do filme, do livro, é justamente um grande almirante que estava do outro lado da galáxia, lá segurando a rebelião do outro lado, e não pôde participar da Batalha de Yavin, que foi a batalha quando a Estrela da Morte explodiu, blá blá blá, que se ele tivesse lá, provavelmente a rebelião não tinha vencido a guerra. E ele pega a volta, ele com um grupo pequeno de pessoas, ele descobre um jeito de anular a força, porque ele é obcecado com história. Ele é um historiador, blá blá blá, além de tudo, colecionador de arte, coisa e tal, que ele diz que se você aprender sobre a cultura de um povo, você vai conseguir aprender tudo que o povo tem de bom ou fraqueza ou esse tipo de coisa para explorar. E ele, numa sacada, ele vê que tinha um setor da galáxia onde tinham 3 ou 4 planetinhas que os Jedi simplesmente não iam para aquele lado. E ele pega, começa a analisar aquilo, ele descobre que tem alguma coisa naquele planeta, e ele descobre o que é depois, durante o livro, que anula a força. Então, por causa disso, ele não precisa temer os Jedi por causa dessa porra. E ele faz um mega plano, ele acaba com metade da galáxia, junto com os rebeldes. É muito maneiro pra quem quiser ler. Foda, cara. Só lembrar a galera que esse livro faz parte de uma trilogia, e esse mês agora, em julho, agora a Lef vai lançar o segundo volume, que é inédito no Brasil. Então, se você quer fanboy de Star Wars, clica aí no banner dentro do BDS, clica no banner da Lef, vai lá na Lef, compra Lef, e fala foda, que você comprou através do BDS, que a Lef é foda mesmo. Esse livro também é... E eu tô seco pra ler esse livro, mas eu não consigo, cara, porque a Lef tá me entupindo de livro aqui, tá faltando tempo. A Lef é foda, como eu vou jogar Street Fighter, usa o Guile. A Lef full. A Lef full. A Lef full. Meu Deus. E aproveitando o gancho do Nicola, eu também vou falar de um livro que é da Lef, porque a Lef é foda, ela é sensacional e ela dá livro de graça pra gente. A Lef vai dar livro de graça pra você, leitor, aguenta aí, que logo logo a gente vai ter mais coisas pra você. E eu também vou falar de Star Wars, só que eu vou falar de um livro que chama Aprovação, que é escrito pelo Troy Denning, que é, também faz parte desse universo escondido de Star Wars. É uma história que se passa 40 anos depois do o Retorno de Jedi. Nesse cenário, o Luke conseguiu trazer de volta, montar de volta o Conselho Jedi. Ele foi recrutando alguns Jedi que estavam perdidos, foi treinando os novos, montou a academia de Jedi e etc e tal. O Han e a Leia se casaram, tiveram filhos, o Lando é o empresário, etc e tal. E nesse cenário, o Lando, num desses empreendimentos dele, começa a ter um problema com alguns seres, que eles são tipo uma espécie de gangster, assim. O livro, ele acaba sendo um pouco... Eu não vou falar muito também, porque eu ainda vou resenhar ele pro blog. Mas o livro, ele acaba sendo um pouco, assim, tendo uma história meio corporativa. O Lando tem uma empresa, tem uns gangsters que querem tomar essa empresa dele, porque tá localizado num ponto estratégico na galáxia. E nisso tem um contexto que envolve os Jedi, envolve a Order City, e tem um lance que eu gostei, que eu ainda não acabei de ler o livro, ainda estou na metade, mas tem um lance que o Troy Denning faz que é muito legal, é que ele insere alguns contextos entre o livro, entre o ponto que acaba o Retorno de Jedi e o livro, e sem ser muito didático. Então ele fala que o Han e a Leia tiveram gêmeos, O moleque foi pro lado negro da força, e a menina, como era discípula do Luke, o Luke mandou a menina: ó, você vai ter que ir lá e matar teu irmão. Você tem que... A sua missão agora como Cavaleiro Jedi é matar o teu irmão, que agora virou um Darth, um Lord Sith. E ele coloca esses detalhinhos, assim, entre esses dois pontos da história de Star Wars, que é muito legal, sem ser muito tati-bitati, sem ser didático, e assim... sabe? Ele te dá só uma pontinha da história e você fala, porra, que foda, mas ele não te explica muita coisa. E conforme vai passando o livro, você vai descobrindo mais coisas, mais conceitos que ele criou dentro da mitologia de Star Wars. É, tem um planeta que ele cita que ninguém sabe muito bem o que é, que pode ser o planeta que originou a força. É, tem o filho do Luke também, que é um personagem muito legal, que é muito bem desenvolvido, muito bacana. Enfim, cara, pra você que também quer fã de Star Wars, que gosta desse universo expandido, que é muito melhor que o universo original, leia esse Star Wars, Provação, escrito pelo Troy Denning, e logo logo vai ter resenha também no baile, que é um livrão muito maneiro. Parabenizar o senhor Sog por ter descoberto que o universo expandido é muito melhor que os filmes. Eu sempre disse isso. Finalmente. Cara, a única coisa que eu tinha lido de universo expandido é uma minissérie da Dark Horse, que é uma bosta. Horrível de Dark ruim, Empire, cara. Eu acho que Dark Empire é ruim porque não deu Dark Empire 2. Dark Empire é que o Palpatine é a série que o Palpatine faz clone, não é? Não, o Dark Empire 2 é que ele volta com o clone que não, parece não. Não, a Dark Empire 1 é a que ele faz clone e ele quer tomar o corpo do Luke, não é essa? E na Dark Empire 2 ele volta em outro clone tentando tomar o corpo de um dos filhos da Leia. Nossa, cara, esse Dark Empire é horroroso, cara. Eu li isso nos anos 90 e eu acho que é por isso que eu peguei trauma do universo expandido. E agora eu tô tendo a oportunidade de ler através da Lef também. Obrigado, Lef, vocês são foda. E cara, e sim, tá. Eu comecei a ler esse livro com o pé atrás. Falei, caralho, né? Porra. Star Wars, do universo expandido, né? Mas, cara, é muito bom, assim. Eu tô gostando pra caramba. E eu tô louco pra ler Herdeiros do Império, mas não tá sobrando tempo. Por causa que a Lef tá me cobrindo de livro. E obrigado, Lef, vocês são muito foda. A gente adora. Fala um filme, fala uma série e de forma sucinta e vambora. A série eu não tenho acompanhado muito, não. Então eu vou falar de filme, vou falar do último filme bom que eu vi, que não foi Mad Max, porque Mad Max é um filme que transcende o foda. O último filme bom que eu vi. Mad Max é tão foda que eu queria voltar, eu queria sair do cinema, montar no capô do carro e voltar em cima do capô. Eu vivo, eu morro, eu vivo de novo. Eu só queria aquele spray prata. Eu. O Nicola queria spray prata pra jogar na boca, pra ver se tá barato, pra ver se fica chapado. Fiquei pro Valhalla. Eu gostei, muita gente falou que não gostou, inclusive no baile, mas eu gostei do Tomorrowland. Eu achei que é um filme que vale a pena você dar uma conferida. E sendo bem sucinto, é uma história que tem um moleque, o personagem do George Clooney, que quando ele era pequeno, ele foi para uma feira de ciências, ele conheceu uma menina chamada Athena, se apaixonou por ela, e a garota meio que deu uma moral para ele, ele acabou parando em uma outra realidade, onde todos são gênios científicos, é o mundo do futuro, aquele mundo do futuro dos anos 30, anos 40, mochilas voadoras, e o futuro do Jetson, assim. Cara, ele parece tipo um jogo Bioshock. É, tipo Bioshock mesmo, você tem o futuro, mas aquele futuro... Futuro retrô, né? É o futuro retrô. Aquele futuro todo bonitinho, todo colorido, com esteiras no lugar da calçada, todo mundo tem mochila voadora, tu pega um foguete e vai pra Júpiter em meia hora. Esse futuro, assim, que infelizmente a ciência moderna jogou uma colher, uma pá de cal em cima e falou que não existe. E ele cresce, vira um homem velho e amargurado. Mas ele não é o principal da história é uma garota, que também é uma pequena gênia, superdotada. O pai dela trabalha para a NASA e ela toda noite vai sabotar o desmante do projeto do pai dela, que é uma missão espacial, e ela tenta evitar que o pai dela seja transferido, porque a NASA agora não está dando mais dinheiro para nenhum projeto científico. E a mesma menina, a tal da Athena, que não envelheceu, isso é explicado depois, entrega para essa garota um broche. Esse broche permite que ela possa chegar nesse lugar que seria uma reunião de todos os gênios científicos, as mentes mais brilhantes do mundo, a tal da Tomorrowland. E é aí que o filme começa. Que a menina vai explicando para ela o que é a Tomorrowland, só que ela foi expulsa da Tomorrowland, porque aconteceu alguma coisa muito ruim com o lugar, uma coisa muito ruim com o mundo, e elas precisam encontrar a única pessoa que pode ajudá-las a resolver esse problema, que é o personagem George Clooney, que agora é um velho rancoroso e cheio de desgosto pela vida. E é um filme que é interessante, porque ele vai mostrando o contraste entre o futuro que era nos anos 50, como as pessoas achavam que o mundo ia ser, e como o mundo se tornou. E você percebe que o mundo virou um lugar muito escroto. As pessoas são amarguradas, as pessoas só veem o lado ruim das coisas, a violência, o massa velho. É um filme que mostra pra você uma mensagem de otimismo, e dizendo que o mundo vai acabar porque você tá fazendo o mundo acabar. O mundo é um lugar triste, é um lugar que só tem violência, que ninguém presta, que as pessoas são burras e idiotas, porque as pessoas pensam isso uma das outras. E que se você de repente mudar a maneira como você vê o mundo, pode parecer meio piada, mas se você correr atrás dos seus sonhos, se você não desistir, talvez você possa fazer do mundo um lugar melhor. E eu acho que hoje em dia está precisando de um pouco de filmes assim. É um contraste à coisa distópica do Mad Max. O Mad Max é foda por causa daquele futuro distópico, neurótico, anarquista. E Tomorrowland mostra essa possibilidade de um futuro mais colorido, mais fantasioso, mais otimista, né? Que bom, bonitinho. Meus filhos estão doidos pra ler, não, pra assistir. Leve, Groot, série, filme, de forma sucinta, vai. Tá, primeiro eu vou recomendar um filme que não é um filme novo, talvez seja um filme que tenha se passado batido, tá? Ele é de 2007, ele chama Alpha Dog. Alguém conhece? Eu sei qual é, mas eu nunca assisti. Tá, procure ver que a história é muito boa, tá? É sobre adolescentes dos Estados Unidos que não tem limite, os pais têm dinheiro, eles fazem, são parte de gangues. E por causa de uma dívida de jogo, um dos traficantes sequestra o irmão mais novo de um. Mas o moleque é tão legal que ele acaba tratando o moleque como se não fosse refém. O moleque começa a se deslumbrar com o mundo de drogas, de sexo, sabe? É um filme que te surpreende, tem uma trama muito, muito angustiante, porque é aquele tipo de filme que você pensa que vai acontecer uma coisa, você torce pra não acontecer e acaba acontecendo. E quando você vê quem tá no filme, tem o Bruce Willis, tem a Sharon Stone, e tipo assim, eles fazem papéis que não são assim tão aparentes no filme, mas que são de uma importância terrível. A Sharon Stone, depois falando das gravações, ela chegou a agredir assim, fisicamente, uma pessoa que tinha uma cena muito forte de tensão. Ela tirou sangue da cara do artista, ela batia tanta força, porque foi o filho dela que ela adorava tanto que morreu. E depois o cara, ela pediu desculpa a ele, ele, não, deixa, aqui tudo foi filmado. E no final do filme, isso foi baseado em uma história real, tá? No final do filme, a mãe, o pai, todo mundo dá depoimento, tá? Série, eu tô vendo, assim, série que tá fazendo a minha cabeça no momento, tá? No momento que eu tô gostando muito de ver Penny Dreadful. Já existe uma primeira temporada completa, já estou na segunda temporada, no oitavo capítulo, se não me engano. Assim, a mistura dos vários personagens de terror, de coisas clássicas. Penny Dreadful, né? Dizem que é aquilo que a Liga Extraordinária deveria ser. É sério? É. Penny Dreadful, eu assisti a primeira, eu achei a série muito boa até o final, até antes do final. O final eu achei uma porcaria, cara. É, sexta primeira temporada eu achei muito ruim. Perdeu um pouco o clímax, né? Mas se você for pegar a série toda no conjunto, ela é muito bem filmada. Eu concordo. São muito bem feitos. A atriz principal, assim, ela já fez muitos filmes, assim, que não era tão filme de destaque, porém. Nessa série, ela tá tendo a oportunidade de realmente mostrar. Como assim? Não é Funk Jansen? A Funk Jansen foi a Jean Grey, pô. Não, não é Funk Jansen, não, é Eva Green. Eva Green, pô, Eva Green, Bond Girl, mano. Não, mas ela não é relevante em tantos filmes assim. Porém, nessa série, quem puder assistir, veja, porque ela tá dando um show de interpretação. Ela passa o capeta na mão do demônio, praticamente. E a segunda série tá tão boa, porém, aquilo, o conteúdo é muito forte para pessoas sensíveis, frágeis, né, de compreensão delicada, né? Há muita pederastia. Na segunda temporada tem uma pederastia como solta. Vale tudo, tudo vale. Boa série, procure ver. Oscar Wilde, não, o Dorian Gray pega o lobo lá, o lobisomem, né? O Dorian Gray pega geral, filho. Aliás, o Dorian Gray não serve pra nada essa série, só serve pra ficar comendo os outros. Só. Não serve pega pra nada. Prosa, pega prostituta, pega boneco, pega pega geral. Enfim, Penn Dreadful, a primeira temporada é boa, realmente. E a segunda tá aqui, importada pra assistir. King? Sim, viu? Não, dormi não. Só ouvindo, vocês estão muito intelectualizados nesses filmes aí, cara. Eu não penso, cara, tem que botar alguma coisa parecendo também inteligente, né? Eu falar de coisa massa velho. Mas, cara, eu tô com sono, vou no massa velho mesmo, que se exploda. Eu não vou falar de um filme novo. Mas se fosse falar de filme novo, eu falaria do jogo da imitação lá com o Khan como protagonista. Mas eu queria falar de um filme mais velho. Na temática, que a gente sabe, eu tô meio que temático, né? Falando de medieval. Senhor dos Anéis. Não, Senhor dos Anéis não. Esse não. Esse já é Orconcur, não tem mais graça. É, o 13º Guerreiro, cara. É um filme. Esse filme é bem legal. Cara, mas eu tava revendo o dia desse, cara. E envelheceu bem, cara. Eu curti pra caramba. Não sei se todos conhecem, é um filme protagonizado pelo Antônio Bandeiras. Ele é um árabe. Que tem aquele nome árabe comprido que eu não vou lembrar agora, obviamente. E ele vivia na, acho que na Pérsia ou no Iraque, eu não me lembro exatamente. E aí ele pega a mulher de alguém e acaba sendo expulso lá do país dele. Ele se transforma como se fosse embaixador, né? E nessa missão ele acaba mandado, né, pelo mundo e se encontra com a galera viking, né, na Europa já. E aí, como embaixador, né, tem aquela história de relacionamento, aquele encontro de culturas, e no final das contas ele acaba sendo involuntariamente convocado, né, para ir em uma missão mal que fica no norte da Escandinávia. Eram umas criaturas esquisitas que surgiram lá. Enfim, para não entregar muito, eu paro por aí, né? Mas assim, cara, é um filme muito bacana para quem curte essa história medieval, de vikings. Tem umas passagens realmente muito interessantes. Tem umas viagens também, né? Tipo, o cara aprendendo lá como é que é? Qual é a língua do viking, cara? Eu esqueci. Escandinavo, exatamente. O árabe aprendendo escandinavo. Ele fica quietinho, só ouvindo os caras falando, assim, né? Aí alguma palavra ou outra ele começa a reconhecer. Aí os caras começam a sacanear ele, né? E ele e pensando que ele não tá entendendo nada, ele vai e solta lá, falando em escandinavo. Eu ia falar isso. Tirando a parte que ele aprende a falar escandinavo em uma noite, só vendo os caras conversarem entre eles, é uma noite sim, que não tem passagem de tempo, o Sorg. Tem dia que tá chovendo, tem uma noite que tá chovendo, é como se estivesse mostrando assim, as noites passando e ele vendo. Não é uma noite. Mas mesmo assim, quem tá falando de um árabe aprendendo a falar escandinavo só olhando o outro? Não, eu sei. Eu ia falar isso. Tirando ele aprender a falar escandinavo só de ver as outras pessoas falando, conversarem, as outras pessoas ficam falando entre eles. O resto do filme é muito bom, assim. Eu adoro esse filme. Muito tempo eu achei que aquele príncipe de viking deveria ser o Thor. Cara, isso pra falar, aquele cara é o Thor, cara. Ele é o Thor, fora do que. Na hora que eles estão no nevoeiro e ele começa a gritar Odin, é muito foda, cara. Caraca, aquela parte é muito boa, né, cara? Muito legal. Ele enfrentando os bichos mesmo, cara. Lá quando a gente imagina que é bicho, né? Aquela cena. Pô, é o filme, cara. É assim, é um filme que você não dá nada por ele, né? Não é um filme muito comentado, é antigo. Eu não sei se, sinceramente, na época eu não lembro se ele fez tanto sucesso assim. Não, ele foi aquele filme que ficou 3 semanas no cinema e depois. Tchau. Depois tchau. E ele teve problema na produção também, que se não me engano, acho que é o Joe McTiernan, que era o diretor, e ele pulou fora porque ele brigou com alguém da produção e falou: ah, que se foda, eu não vou mais dirigir essa merda. E aí Ou então era outro diretor e chamaram o John McTiernan pra terminar, foi alguma coisa assim. O diretor que começou a fazer brigou com alguém lá, falou que se foda, então vocês tocam o barco aí que eu tô indo embora, pegou as coisas dele e foi embora. E aí chamaram outro cara pra terminar, e o filme atrasou, e aí o patrocínio já começou a sair fora e tal, e foi complicado. E ele não foi bem de bilheteria também não, mas é um filmaço, cara, eu gosto pra caramba também. Acho que é por causa da temática, não sei se é porque, no caso, a gente gosta dessa temática, mas é, o estilo, né, retratado é. Da época, e aí você e por, casa e bem. Por sinal, é, é a adaptação do livro do Michael Crichton, viu, não sei se vocês sabem. É, depois que eu vi o filme, eu soube disso, mas ainda não li o livro, mas vale a pena mesmo, é muito bacana, não é, não é muito intelectual igual os demais colegas da mesa colocaram, mas é um filme bacana. E de série, pra gente poder terminar, eu ia manter a mesma temática, mas eu vi só um episódio, então não vou ter muito comentário a fazer, que é a série da o Vikings. Mas eu não tenho como comentar muita coisa, eu vi pelo menos um episódio, tô gostando pra caramba. Assista não, que é foda. Eu tô vendo, eu não tenho como comentar. Mas uma que eu vi toda, não, era ou não? Era, pelo amor de Deus, cara. Era a segunda temporada, que não é tão ruim não, mas a primeira, Jesus Cristo, não sei como é que é o povo. Cara, aquele ator é muito ruim, cara, aquele ator, o Stephen, não sei as coisas. Vamos, que ele é muito ruim, cara. Ele é muito ruim. É, aí saindo da água pro vinho, um cara muito ruim vai pra um cara muito bom. Eu queria falar do Sherlock, né, que é aquela série inglesa que também já passou três temporadas aí, em que você tem o Smaug e o Bilbo como protagonista. Então é uma série muito bacana pra quem gosta do Sherlock Holmes. Eu fiz até uma resenha um tempo atrás. Não é uma série perfeita, mas ele adapta os contos, né, do Sherlock Holmes à atualidade, traz algumas coisas novas. Enfim, os atores são muito bons e isso ajuda muito a série. Então vale a pena para que você que é fã do Sherlock Holmes assistir e gosta de uma série saindo do padrão norte-americano, né? Vai ver uma série inglesa com outros atores, um ritmo um pouquinho diferente. O interessante é que os episódios são, é como se fosse uma trilogia, né? São episódios de uma hora e pouquinho. Então você não vai ficar vendo 23 episódios, 18 episódios. Cada temporada tem 3 episódios só de uma hora cada um. É como se fosse trilogias. E vale a pena, assista, que é muito bom. Sherlock é foda mesmo. Nicola, rapidão pra gente acabar, que ainda falta eu também. Bom, então já que o King falou de alguma coisa que não é americana, blá, blá, blá, blá, blá, vou falar sobre os dois últimos filmes da trilogia do Quentin. Vai ser bem rápido, só em linhas gerais, só que não precisa pirar, não. Eu achei que não fosse ficar legal, mas o filme é bem legal. Quem não conhece a história do Kenshin, foi um samurai que ajudou a acabar com o shogunato, que numa guerra que o nome é o Bakumatsu. Teve essa grande batalha, não sei o que. Foi quando o Japão resolveu se juntar para deixar de ser feudo e começar a virar o que ele acabou virando lá, o Império. Mas aí conta a história de um cara que era o retalhador, ele era um dos maiores assassinos do shogunato, contra o shogunato, coisa e tal, e ele se arrepende por uma série de motivos. Isso é mostrado no primeiro filme. No segundo filme ele já está arrependido, ele prometeu que não mata mais, uma espada invertida, e um cara que era um grande assassino desses, ele fala que não, esse caminho é errado, só o mais forte deve sobreviver, tipo o apocalipse dos X-Men, que só os mais fortes devem sobreviver, os fracos têm que morrer, foda-se, eu vou trazer a desgraça e o caos. Ele faz um plano mirabolante para derrubar o governo e vai o Kenshin e mais um grupinho dele lutar contra esse cara. Para quem não viu o mangá, vale muito a pena ver. São dois filmes bem legais. E por incrível que pareça, uma das coisas que eu achei que fosse ficar piores no filme, que eram as lutas, são fodas pra caralho. Tá bom, ele foi sucinto. Acabou? Olá. Ele foi sucinto. Acabou. Muito bom, muito bom. Eu não assisti o terceiro até hoje, cara. Mas é um filmaço. A luta dele com o Seta é uma das coisas mais. Ficou muito mais maneira que no mangá, por incrível que pareça, do que no anime. A luta dele com o Seta é no segundo filme, é do caralho quando ele quebra a espada do Kenshin, cara. O que não, assiste, não, viu? Luta. Ah, a segunda? Ah, tá. Esse eu não vi. O terceiro filme eu não vi ainda, tô enrolando. O que tem no Netflix os três filmes, assiste, vale. Vou falar rapidão também. Eu vou falar de uma série e eu não vou falar de filme, não. Vou falar de desenho, porque eu tô assistindo muito desenho com meu filho. E eu assisti de novo esses dias pra trás. Caralho, eu esqueci um agora, porra. Não, não é Carros, não. Eu convenci ele a parar de assistir Carros, cara. Aquele do evento... Não, também. Aquele do menino da. Que é de quadrinho da Marvel. Operação Big Hero. Eu assisti de novo Operação Big Hero esse dia pra trás. Aliás, eu assisti umas duas vezes, assim, que, porra, muito legal. E também assisti Pinguins, o filme, né? O longa, apesar de ter um vilão bem genérico, o Dave, mas acaba sendo engraçado. Mas, cara, Pinguins é muito divertido, eu adoro a série. E aliás, Madagascar pra mim só presta quando eles aparecem, que eu acho Madagascar até bem chato. Mas o filme Pinguins é muito divertido, cara. E se vocês puderem assistir o filme, por incrível que pareça, eu acho as animações em inglês bem chatas. Eu acho a dublagem nacional muito boa, exceto quando eles colocam atores da Globo e a Peach. Mas o filme Pinguins em inglês é bem legal, e até o cara que faz o Classified lá, o Secreto, é o Benedict Cumberbatch, que dubla, e é muito divertido. E série, rapidinho, série, eu tô assistindo Doctor Who, primeira temporada da série nova, que é com Christopher Eccleston como doutor, e eu tô assistindo de teimoso porque todo mundo fala que a série melhora na segunda temporada, quando o David Tennant vira o doutor, e o Steve Moffat, que é do Sherlock, ele assume como showrunner. Todo mundo fala que melhora, e eu espero realmente que melhore, porque tá foda que o Dr. Who com o Christopher Eccleston é muito chato, cara, puta que pariu. Tem uns episódios muito, bem mais ou menos, alguns poucos são bons. E a Rose é maravilhosa, um dos melhores personagens que eu já vi em série, mas no geral tá foda de assistir, cara. E eu espero que melhore, que tá difícil. E é isso aí. E acabou, graças a Deus. E acabou. E-mail do baile é o bailedosenxutos@gmail.com. Mande sua tainha de Turtle Wars, que o reverendo vai ficar muito agradecido. Manda sua resenha, manda o que você quiser. Se você for barbudo, manda uma foto que o reverendo vai gostar. Manda foto pro reverendo, todo mundo, os leitores foram. O leitor de São Paulo que tiver barba, manda foto e tem o endereço, que o reverendo marca com você, eles pagam o almoço. Entra no Facebook, curte a nossa página. A gente tem um grupo também que a gente fica o dia inteiro com um monte de gente lá, quase 1000 pessoas conversando de quadrinho o dia inteiro. A gente está no Twitter também, procura lá e clique e compre em livros pela Aleph, que a Aleph é muito foda, a Aleph Fu é sensacional. E é isso aí, chega. Galera, pelo amor de Deus. Valeu. Chega.